Estou aqui, eu nunca desisti. E peço a você que acredite em mim. Se morrer, não vou conseguir. Então diz assim: ferro e droga jamais. Mano, preste atenção nessa letra, eu falo e não me engano. Muitos anos se passaram e você não se tocou. Na mente rola cocaína, nó e baseado. Passaporte pra quem tá ferrado. Maluco, pare e pense, escute o meu recado. Pois toda sua vida é um baralho marcado. E eu tô ligado, nunca parou pra pensar. Mas nesse momento, toda sua vida eu vou relatar. Acompanhe meu raciocínio, lembra certa realidade. Te conheci, era menino. A nossa área tava evoluindo. Vários caminhos pra seguir, caiu no submundo. E não soube como sair, na falta de opção. Não podia ver um bar, já queria se embriagar. Culpa minha na época, não parei para te censurar. E agora você não se contenta com o que faz. Tá sempre no mato fumando mais um baseado mesclado. Tá sempre ligado, essa porra vicia. Cocaína já deixou a sua mente vazia. Me lembro bem o relato. Muitas vezes já vi a danada no prado. Com 10 anos empunhava seu primeiro ferro. Ferro e droga. Rouba relógio, carteira, a mãe chora. Não sabe onde errou, o seu filho já não ia pro colégio. A maconha mestrada já não fazia o efeito esperado. Comprava cocaína pra fazer a mente do outro lado. A escuridão da noite que a luz do dia vai apagar. Basta um vacilo seu pra morte te levar. Estou aqui, eu nunca desisti. E peço a você que acredite em mim. Se morrer, não vou conseguir. Tô ligado, porém consciente. A droga nunca destruiu a amizade da gente. Agora você chora, acho que não consegue parar. De você não resta mais nada. Apenas um corpo idiota que pensou que a vida foi criada pro lazer da mente. Olha em sua volta, ela mata muita gente. Uma mente vazia que se deixou levar. Em momento de glórias, lombras que duravam apenas meia hora. Eu peço a você. Um viciado dependente, que tem nojo do que faz. Mas em cada cheirada quer sempre mais. Sua doença não é física, é moral. Vontade de ter tudo e pra ninguém pagar pau. Pense como tudo começou, com 10 anos já tocava forró. Queria ser respeitado, sempre maquinado. Apenas autoafirmação. Ferro, maconha, noia, cocaína vão te levar pro caixão. Se morrer, diz não ser viciado, caralho, tá sempre ligado. Só pensamento errado, dificilmente vence um vício. Geralmente é derrotado, muita experiência, cada vez mais em decadência. Nada surte efeito, tão te criticando, cadê o tal respeito? É, véi, continue ouvindo. Estou aqui, eu nunca desisti. E peço a você que acredite em mim. Se morrer, não vou conseguir. Então diz assim: ferro e droga jamais. Estou aqui, eu nunca desisti. E peço a você que acredite em mim. Se morrer, não vou conseguir. Então diz assim: ferro e droga jamais. Cada vez mais dependente, sempre mudando de droga, sempre seguindo em frente, brincando com a vida, jogando o jogo da morte. Pode crer, maluco, querendo drogas mais fortes. Seu dinheiro no seu bolso, tá cansado, eu tô ligado, só tá o couro e o osso. Tem que manter o vício, sair pra roubar e se poder comprar, mas não tem coragem de se alimentar. Enfraqueceu psicologicamente. O sexo pra você já é coisa ultrapassada, pois não sabia o que fazer com uma garota que dizia ser sua namorada. Não sabia de nada, viciou a garota que morreu dopada. Overdose. aos 14 anos sem comentário. Nesta hora todos lembram de Deus, Pai Supremo Criador. Como pode você chegar aonde chegou? Tá revoltado, mano? Com este ferro empunhado, nada vai resolver. Não é se matando que a vida de algumas pessoas você vai devolver. Apenas prove que tem capacidade de mudar. Tira o dedo do gatilho e me escute, irmão. Morrer não traz de volta quem um dia te deu perdão. Não seja um covarde, não fuja da realidade. Volte pro começo, não faça do cemitério o seu novo endereço. Mande pro crime um abraço, a minha parte eu faço. Você vai tentar, vai se regenerar, pode acreditar. Vai viver. Estou aqui, eu nunca desisti. E peço a você que acredite em mim. Se morrer, não vou conseguir. Então diz assim: ferro e droga jamais. Oh, oh. Estou aqui, eu nunca desisti. E peço a você que acredite em mim. Este rap foi feito pros jovens daqui, que pensam que a vida é só pra curtir. Então ouça isso aqui, se liga, meu irmão, pra não vacilar. Você tem que escutar. Estou aqui, eu nunca desisti. E peço a você que acredite em mim. Assim.